desafio e provoque um desempate. Desarme a armadilha e desmonte o disfarce. Se afaste do abismo e faça do bom senso a nova ordem. Não deixe a guerra começar. Não deixe a guerra começar. Não deixe a guerra começar. Não deixe a guerra começar. Deixa a guerra começar, não deixa a guerra começar.